Notícias do Coco. Quero convidar todo mundo para no primeiro sábado de abril de 2014, né, no próximo sábado, a gente vir se confraternizar, se encontrar aqui nessa sambada que a gente homenageia o Babá Ogum, né, um orixá da nossa casa, né, o orixá guerreiro, o orixá que afasta, que tira as demandas do nosso caminho. E a temática esse mês é essa mesmo, né? É uma homenagem ao nosso pai Ogum e um pouco também a nossa homenagem à Jurema Sagrada, que nesse mês de abril a gente toca aqui para ser o Mané Quebra-Pedra, a gente faz o coco de Mané Quebra-Pedra, um coco mais juremado dentro do terreiro, tem essa relação mais intimista, mas não deixa de ser algo importante nessa perspectiva da gente afirmar a nossa Jurema Sagrada, a nossa relação afro-indígena. Nos últimos 2 anos, a gente tem feito uma roda de capoeira Angola, aqui no terreiro, de 6 horas, 18 horas, a gente faz a roda de capoeira Angola. Em seguida, a gente faz o cineclube nessa perspectiva, né, transversal do audiovisual com a cultura popular, né? E logo depois, a partir das 21 horas, a gente começar com uma sambada, trazendo vários mestres, né, Zeca do Rolete, Mestre Zeca, Mestre Pombo Roxo, Dona Aurinha do Coco, né, Mãe Bete de Oxum e tantos outros que aparecem, porque é um espaço de visibilidade, de promoção, né, da cultura do coco. E é isso. A festa começa em torno de 9 horas e vai até tarde da noite. E juntar todo mundo, oportunizar esses mestres e celebrar a alegria, que é o que a gente faz, porque, na realidade, o coco e esses brinquedos alimentam a nossa alma. Vamos que vamos. O coco traz consciência.